linda, vim aqui te convidar. Se não tens programa ainda, vem comigo passear. Vou te levar para onde você quiser. Quero que você responda, onde é que você quer? Pra começar, vamos pegar a estrada, meu amor. Cê que sabe. Vamos tomar um drink, meu amor, lá naquele barzinho da pesada. Cê que sabe. Vamos fazer a cabeça, vamos flutuar. Cê que sabe. Depois vamos relaxar naquele motel, meu amor. Cê que sabe. Olha, eu prometo te levar até o céu. Cê que sabe. Fica tranquila, de manhãzinha eu levo em casa, tá legal? Cê que sabe. Menina linda, vim aqui te convidar. Se não tens programa ainda, vem comigo passear. Vou te levar para onde você quiser. Quero que você responda, onde é que você quer? Vamos conhecer o Brasil, meu amor? Cê que sabe. Vamos começar por Salvador, terra de mulher bonita. Cê que sabe. Depois vamos pra Recife, terra do meu amigo João da Codil. Cê que sabe. Vamos pra Maceió, só praia da pesada. Cê que sabe. Depois pra Fortaleza, visitar o Parque Guadalajara. Cê que sabe. Vamos pra Belém do Pará, visitar minha ilha particular. Cê que sabe. Vou matar de nada de raiva. Menina linda, vim aqui te convidar. Se não tens programa ainda, vem comigo passear. Vou te levar para onde você quiser. Quero que você responda, onde é que você quer? Meu amor, vamos a Teresina, alô Chico! Cê que sabe. Depois então pulinho até São Luís, é pertinho. Cê que sabe. Vamos dar uma esticadinha até Manaus pra comprar videocassete. Cê que sabe. Vamos a Rio Branco, meu amor, lá no Acre, que você acha? Cê que sabe. Depois vamos a Porto Velho, com a Jaramiri, alô Mica, tudo legal? Cê que sabe. Podemos voltar pra São Paulo, São Paulo é terra da grana. Cê que sabe. Depois vamos pro Rio de Janeiro, a cidade mais...